Com gravações autênticas e originais, você está curtindo A Pedida Dominical, Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Com gravações das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Obrigado, amigo Rodinei Alberto Bertocco, da cidade de Brotas. A partir de agora, amigo, a audição de hoje de Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade vai enfocar CDs a nós enviados pelo grande amigo, colecionador e ouvinte, Sr. Rudinei Alberto Bertocco, da cidade de Brotas, que também é um adepto de Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade, e adora ficar em nossa sintonia aos domingos. E este gentil ouvinte que é nosso amigo, o Sr. Rudinei Alberto Bertocco, nos enviou preciosidades em CDs, como este CD aqui, da Emile John, que nos dá a voz da talentosa Doris Monteiro, a cantora mais intimista que conhecemos, Doris Monteiro, em nosso coreto, graças ao Sr. Rudinei Alberto Bertocco, vai cantar do saudoso Sidney Miller, Ora, Acho Que Vou-me Embora. Doris Monteiro, do Jocafe, Nego Me Chamou de Imbecil, que gravação linda, ainda deste CD muito bonito, da cantora Doris Monteiro, quando ela passou pela gravadora Odeon. Novamente ele, talentoso Sidney Miller, assinando a composição na voz da Doris Monteiro, Alô, Alô, Fevereiro. Fiz um samba de primeira pra lhe dar em serenata. Ensaiei a tarde inteira pra cantar de forma exata. Ela ouviu, não disse nada, me deixou ficar de fora. Ainda pede agora pra voltar. Ora, acho que vou-me embora. Ora, acho que vou-me embora. Convidei para o cinema, ela disse, vou agora. Precisei de uma cadeira pra durar sua demora. Até hoje estou esperando, brincadeira sem penhora. Ainda pede agora pra voltar. Ora, acho que vou-me embora. Ora, acho que vou-me embora. A vaidade não sossega quando a sorte anda por perto, mas o tempo se encarrega de mostrar quem esteve certo. Desde mim o que queria, e hoje vem como quem chora, me pedindo pra lhe perdoar. Ora, acho que vou-me embora. Ora, acho que vou-me embora. Convidei para o cinema, ela disse, vou agora. Precisei de uma cadeira pra durar sua demora. Até hoje estou esperando, brincadeira sem penhora. Ainda pede agora pra voltar. Ora, acho que vou-me embora. Ora, acho que vou-me embora. Fiz um samba de primeira pra lhe dar em serenata. Ensaiei a tarde inteira pra cantar de forma exata. Ela ouviu, não disse nada, me deixou ficar de fora. Ainda pede agora pra voltar. Ora, acho que vou-me embora. Amava, você fez pouco caso, ainda sorriu. Ah, no boteco os meus amigos me gozavam, de imbecil. Quando de tristeza eu me encharcava, você me viu na fossa, ainda sorriu. Ah, na esquina os meus amigos me gozavam. Um nego me chamou de imbecil. Esquisito, quando a gente descobre a saudade e se apega com aquela vontade e se lembra que sabe chorar. Esquisito, é de leve o amor se chegando, é a gente querendo e gostando quando o outro deixou de gostar. Lembra do alvoroço da cidade, jurou que eu era um louco que fugiu. Ah, do sobrado os meus amigos me gozavam. Um nego me chamou de imbecil. Esquisito, quando a gente descobre a saudade e se apega com aquela vontade e se lembra que sabe chorar. Esquisito, é de leve o amor se chegando, é a gente querendo e gostando. Nego me chamou de imbecil. Tamborim avisou, cuidado, violão respondeu, me espera, cavaquinho atacou, dobrado, quando a pit chegou, já era, veio surdo e bateu, tão forte que a cuíca gemeu, de medo e o pandeiro dançou. Que sorte, fazer samba não é brinquedo. Todo mês de fevereiro, morena, carnaval te espera. Querem te botar feitiço, morena, mas também pudera. Se ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida e querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida, tô querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Tamborim avisou, cuidado, violão respondeu, me espera, cavaquinho atacou, dobrado, quando a pito chegou, já era, veio surdo e bateu, tão forte que a cuíca gemeu, de medo o pandeiro dançou. Que sorte, fazer samba não é mês de fevereiro, morena, carnaval te espera. Querem te botar feitiço, morena, mas também pudera. Se ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Que bom, mas que bom mesmo que você está com a gente ouvindo e curtindo Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade pela Rede USP de Rádio, comandada pela Rádio USP aqui de São Carlos e em cadeia conosco a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM 107,9, esta mais nova da rede em Ribeirão Preto. Hoje estamos enfocando somente CDs que foram enviados a nós

O peixe é pro fundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. É, há 12 anos consecutivamente em seu receptor, com a sua audiência e participação, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Obrigado, amigo Rodinei Alberto Bertocco, da cidade de Brotas. Nesta audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade de hoje, estamos enfocando CDs a nós enviados pelo grande amigo, colecionador e ouvinte, senhor Rodinei Alberto Bertocco, da cidade de Brotas. Agora, nós vamos para o nosso intervalo e na volta somente o conjunto Os Originais do Samba.